Agora produzindo CDs no Pará. Sim. Ele, DJ Roger Mix. A vida inteira, Produções. Você esperou um grande amor. E de triste até chorou, sem esperança de encontrar alguém. Fique sabendo que eu também andei sozinho e sem ter ninguém pra mim. Fiquei sem entregar o meu caminho. Se na sua estrada não houve flor, foi só tristeza, enfim. Cada dia sem ter amor foi tudo tão ruim. Vou confessar então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansado de chorar, querem sorrir. Um abraço para todos os fãs de Dami Santana. Alô, Santa Inês do Maranhão, alô, São Luís, Belém do Pará, Recife. Isso foi que eu decidi. Não fico mais em um minuto aqui. Eu vou buscar o meu amor. Eu nunca tive alguém. Agora vou buscar você, meu bem. Meu coração, e nunca mais eu vou deixar você tão só, e nunca mais eu vou deixar você tão só, e nunca mais eu vou ficar também tão só. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu, eu queria só saber. Que já modificou a minha vida. Razão da minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Preciso tanto me

de que jeito? Siga em seu rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Ei! Obrigado por essa noite maravilhosa, pra você curtir e se apaixonar. Dami Santana, em Celeste. Eita, não. No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro: decida. Senta aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo água abaixo. Se deixa virar relaxo, temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem soa quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha na hora do jantar, diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaz o ego seu. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar essa decisão. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como um marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida, pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto eu te amo. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo, que 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Mas você vai tomar a decisão. Nós. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como um marido, pois desse jeito não tô aguentando. Decida, pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto eu te amo. Muito bom, muito bom. Vem mais sucesso. Agora, DJ Roger Mix Produções. DJ Roger Mix Produções. O verdadeiro. Sem nada de cópias. Sem nada de cópias. Muito prazer em revê-la. Você está bonita, muito elegante, mais jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores,

É jovem bastante, mas não como antes. Mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida e sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser seu namorado. A felicidade chega um dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar do passado. Seu olhar distante vai por um instante e um tempo dourado. Retoca maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita, que já não é menina, mas todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Vem de Seressa com Demi Santana. Vamos de Seressa. Todo dia no meu quarto eu a vejo mais bonita. Se arruma e se pinta e sai. Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade de ser o homem dela. Eu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar na minha janela. Quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor com ela. Contratada Dami Santana 91927488841 992748841. Pode telefonar quem te vai. Baixando. Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade, ser o homem dela.